E eu, neste momento, também defendo que o serviço de atendimento permanente deve ficar na Fundação Aurélia Amaro Diniz. O próprio diretor do Centro de Saúde tem-me dito que não concorda que o SAP regresse, ao Centro de Saúde. Isto é uma posição. Não vale a pena nós andarmos aqui a lutar todos uns contra os outros. O que interessa é unido. Aquilo que eu proponho aqui, associando-me à proposta, é que já que a Fundação tem, das 8 da noite às 8 da manhã e aos sábados e ao domingo, deve-lhe ser porque tem melhores mecanismos, como raio-x. Nós temos aí a experiência de ir a alguns funcionários da Câmara Municipal, houve um que caiu quando uma escada, por causa estava a trabalhar um fim de semana, fui lá ver, aqui mais o seu vereador, não sei qual era o vereador que me acompanhava nesse dia, e nós vimos, e em pessoas. Aquilo que nós também devemos fazer é que o INEM deve, em vez de deslocar para Ceia e para Arganil, deve-se deslocar primeiro porque ali há um raio-x 24 horas. Faz-se análises clínicas quando é preciso. Quer dizer, aquilo que nós tínhamos, nós em termos, e eu não estou aqui a medir o que é que faziam os profissionais de saúde do Centro de Saúde em relação àquilo que fazem os da FAB, porque eles faziam o que era possível. Eu pergunto, algum médico que trabalha sem raio-x pode deixar de mandar a Coimbra para fazerem um raio-x se tem dúvidas no seu diagnóstico? Acrescentava só à proposta que nós, para me dar força na negociação com o Sr. Ministro, levar uma deliberação da Câmara Municipal no sentido do serviço de atendimento permanente ser entregue à própria Fundação. E acho que daí estamos todos de acordo.